Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Hoje vamos falar com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Ao longo dos próximos minutos abordaremos os seguintes temas. O diaconato. Professor Amadeu é diácono. Procuremos saber como é que chega a diácono. Por escolha, por vocação, por se ter oferecido. Se este ministério é só para homens ou também para mulheres. O que teve que fazer antes e o que tem que fazer agora nesta missão diácono. Analisaremos um documento do Bispo de Porto Alegre, Castelo Branco, a propósito dos confessionários que desapareceram das igrejas daquela diocese e que o Bispo pretende que sejam recolocados. Falaremos sobre o 13 de maio em Fátima e dos 250 mil peregrinos que estiveram no santuário e da relação que Fátima tem com o mundo, quer na queda do Muro de Berlim e da abertura da Rússia ao Ocidente, bem como de João Paulo II, que esteve naquele santuário por 3 vezes e que sobreviveu a um atentado que atribuiu uma graça a Nossa Senhora de Fátima. Conversaremos também sobre as Jornadas Mundiais da Juventude. Realizam-se em agosto, em Espanha. Vão estar jovens de todo o mundo, não para passar umas férias, mas para ficarem a conhecer melhor quem é Jesus Cristo. Para isso, estarão ocupados com catequeses, adoração ao Santíssimo e 4 filmes formativos no aspecto espiritual e humano. Falaremos também de um dos filmes das Jornadas Mundiais de Juventude. Encontrarás Dragões, um filme que se estreou em Portugal em 19 de maio e que se recomenda. Um filme comovedor e apaixonado que fala de amor e alerta para o perigo do desamor. Estará em Portugal durante 2 semanas. Se o tempo nos permitir, falaremos ainda sobre a comunhão na boca, na mão, uma vez que o Sr. Professor Amadeu também é Ministro da Comunhão. Professor Amadeu, obrigado por ter aceito este meu convite. O professor Amadeu Gonçalves é casado, tem filhos, creio que tem netos. Já esteve neste programa várias vezes, em anos anteriores. É um leigo empenhado nas atividades paroquiais, tanto em Torais, do Conselho de Ceia, como noutras paróquias. É catequista de adolescentes, jovens e adultos, faz parte da equipa do CPM, é ministro da Comunhão e desde algum tempo é diácono permanente. Professor, o que é que o levou a ser diácono? E sei lá, e também, o que é ser diácono concretamente? A palavra diácono está ligada à diaconia, e diaconia é serviço. Logo, o diácono é um servidor. Mas, como o Sr. Melo diz, e bem, eu comecei a ser servidor de alguma maneira há muitos anos ainda, em Moçambique, de onde eu já vim, há 33. Depois aqui, continuei a colaborar com os pastores das comunidades por onde tenho estado, e aqui é onde me encontro neste momento, e já estou, desde que regressei praticamente de Moçambique, surgiu-me um dia que eu poderia ser um dos que incorporaria o primeiro, como se costuma dizer, a primeira fornada de diáconos aqui da nossa diocese. O diaconado permanente existiu praticamente desde os primórdios da Igreja, com aquele pequeno grupo de 7 que foram nomeados ou ordenados, isto é um mistério, ordenado, logo sob orientação de Pedro, pelos 12, foram ordenados por eles para o serviço das mesas, uma vez mais para o serviço, não para o pastoreio. E depois de uns séculos, este ministério desapareceu. É claro que o diaconado é necessário para a ordem também dos presbíteros, dos padres e dos bispos, onde eles não chegam sem passar por aqui, mas a condição de diácono permanente, esse ficou arrumado durante séculos. O Concílio Vaticano II veio repô-lo como uma necessidade, não só porque os sacerdotes estavam a escassear, mas porque esse serviço fazia falta à Igreja. Aliás, se a Igreja começou praticamente com esse ministério faz parte da estrutura da Igreja, e logo não faz sentido que ela funcione sem os ter lá. Algumas dioceses, logo a seguir ao pouco de tempo depois do Concílio Vaticano II, começaram a ordená-los e, naturalmente, a pô-los a funcionar nas suas áreas de jurisdição. Outras ainda não os têm. Entre estes dois polos, digamos assim, o não ter ainda e o começar logo, quase, a seguir ao concílio, há toda um conjunto de dioceses, uns foram admitindo agora, outros logo, outros mais além, e tem sido assim. O diaconado permanente tem estado a aparecer. Ora bem, o Sr. Melo disse-me bem que eu era ministro extraordinário da comunhão antes de ser diácono. Professor, se me permite, eu ainda queria dizer aqui mais qualquer coisa acerca dos diáconos. Portanto, o professor disse que, pronto, no fundo é um serviço e é muito bonito, mas concretamente, quais são as funções que tem neste momento como diácono e também, para ser diácono, teve que fazer alguma coisa. Se não se importa, depois já lá vamos ao Ministro da Comunhão. Mas agora, portanto, o que é que teve que fazer para ser diácono? Como é que é feita essa seleção? Portanto, isto não é vocação? Como é que isto acontece? Diga-me, por favor. Ora bem, eu tinha um trabalho já na Igreja de colaboração com o pároco. Na catequese, aos diversos níveis, preparar os pais para os batizados dos filhos, os noivos para o casamento, como o senhor referiu há pouco e bem no CPM, e várias atividades que pastorais, num género do apostolado, na catequese e noutros, eu tinha esta colaboração. Entretanto, a nossa diocese começou a preparar-se para instituir o Ministério do Diaconado também, o senhor Prior achou bem que eu fosse um dos que integraria esse primeiro grupo. A escolha é feita pelo pároco. Neste caso. A escolha, sim. Isto, e depois isto é uma caminhada. Pelo menos a indicação ao bispo é feita pelo pároco. Agora, antes de falarmos depois no diaconado propriamente dito, porque o diaconado é um grau do sacramento da ordem. O sacramento da ordem tem 3 graus. O primeiro é o diaconado, o segundo, presbiterado, ordena sacerdotes, o terceiro, episcopado, ordena bispos. E nós, antes de mais, temos de falar no que é o sacramento da ordem, que diz aqui assim, as normas fundamentais para a formação dos diáconos permanentes e depois o seu diretório deste ministério e da própria vida dos diáconos, diz assim, o sacramento da ordem, temos de falar do sacramento da ordem para falar dos diáconos. Muito bem, vamos embora. Eles partem dali. O sacramento da ordem configura a Cristo em virtude de uma graça especial do Espírito Santo, com o objetivo de ser instrumento de Cristo ao serviço da sua Igreja. Depois diz assim, pela ordenação, porque o diácono foi ordenado, fica-se habilitado a agir como representante de Cristo, cabeça da Igreja, na sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. O sacerdócio aqui é o sacerdócio batismal, ainda não o sacerdócio ministerial. Pois, graças a este sacramento da ordem, a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua a ser exercida até o fim do mundo. Nos seus diversos graus, desculpe. Isto de ser diácono é uma coisa para toda a vida? Ou há uma renovação todos os anos? Estou a ver o caso dos sacerdotes. Já há pouco falou, portanto, no aspecto dos sacerdotes. Eu continuo. Eles todos os anos renovam têm aquele compromisso. Portanto, no caso do diácono, também há alguma renovação? Também há algum compromisso? Sim, sim, sim. É para toda sim, a vida, sim, não sim, é? Sim, sim. Sim, mas deixe-me só acabar. Deixe. Digamos, contextualizar depois a função específica do diácono. Temos que dizer isto também. O sacramento do Ministério Apostólico, e estamos ainda no sacramento da ordem propriamente dito, comporta 3 graus, como disse. Com efeito, o Ministério Eclesiástico de Instituição Divina é exercido em ordens diversas por aqueles que, desde a Antiguidade, são chamados bispos, presbíteros e diáconos. Com os presbíteros e diáconos, que prestam a sua ajuda, os bispos receberam o Ministério Pastoral da Comunidade, presidem em lugar de Deus ao rebanho em que são pastores, como mestres de doutrina, sacerdotes do culto sagrado e ministros do governo. Portanto, o bispo tem esta função, sobretudo, de governar. Depois, vem então a ordem do diaconado. É preciso ver que o ministro, quem confere o ministério sagrado, é o sacramento da ordem. E o diácono recebe-o no seu primeiro grau. Depois, temos também de dizer aqui uma outra coisa. Há os diáconos permanentes, nos quais eu me insiro, e há os diáconos temporários. Uhum. Estão aqui, eles estão a caminho dos outros graus da ordem. Os jovens ou adultos, que porventura, e aí alguns até já idosos, que se propõem, que são admitidos e desejam ser ordenados sacerdotes, têm de ser primeiro ordenados diáconos. E essa ordenação acontece, tem depois um período de tempo que não poderá ser inferior, se a memória me não falha agora, a meio ano, a partir do qual podem receber a ordem de presbíteros, para os sacerdotes então. E depois é assim que as coisas funcionam. Estes são os ministros temporários. Portanto, agora, isto no fundo pode ser um passo para virem a ser amanhã sacerdotes. O diaconato pode ser um passo para amanhã serem sacerdotes, ou não? Agora vamos ver, porque é assim. O diaconato é igual para toda a gente, visto que é uma ordem sagrada. É um grau do ministério, é um grau do sacramento da ordem. Ficam ministros sagrados. Agora, aqueles que se destinam ao sacerdócio são chamados temporários, uhum, por algum tempo, porque depois vão ser ordenados sacerdotes ou presbíteros, como se diz nesta orientação. Os permanentes, esses são mesmo permanentes, permanecem no cargo até... Pois, que já não se prevê que eles vão, que deem um salto para sacerdotes. Isso não, são permanentes. Tanto assim que, como se sabe, o diácono temporário tem de fazer, antes de ser ordenado, compromisso celibatário, porque vai ser sacerdote. O diácono permanente, se for casado, pode ser ordenado também. Agora, os diáconos permanentes têm aqui duas, está escrito três, mas eu diria duas. Podem ser os viúvos, os celibatários solteiros ou os casados. Tudo aponta um pouco neste sentido. A diaconia e o diaconado é um serviço de entrega ao Senhor por inteiro. Agora, aqueles que são casados realmente têm de partilhar a responsabilidade ministerial do diaconado com a responsabilidade familiar. Aqueles que são solteiros fazem primeiro o voto ou o compromisso celibatário. Os que já são viúvos fazem o compromisso celibatário. Alguns o fizeram quando nós fomos ordenados, antes de serem ordenados. Os que, porventura, foram ordenados casados, mas enviuvaram, fazem o compromisso celibatário. Não podem voltar a casar. Portanto, esta situação distingue-se distingue o diaconado permanente do diaconado temporário nesse sentido. Está bem, estou a entender, e até aqui também tinha essa dúvida. E em relação àquela questão que eu coloquei, vocês têm que renovar isto todos os anos ou não? Este compromisso? Não, está escrito ali assim num direito canónico, que até no Catecismo da Igreja Católica, está escrito que o sacramento da ordem imprime caráter. E imprime caráter em qualquer dos seus graus. É tal qual como o batismo. E o que é que imprime caráter? Quer dizer, marca a alma com selo, com um carimbo indelével, quer dizer, que não se apaga jamais, nem na eternidade se apaga. Isso significa que, uma vez ordenado, validamente, também pode haver qualquer coisa que não funcione bem na ordenação, mas uma vez ordenado validamente, jamais perderá essa condição. Outra coisa é o exercício da função. Se porventura o seu comportamento vier a sofrer desvios, que não seja considerado Enfim, coerente com o exercício e a função própria do diaconado, ela pode ser retirada a função, como pode ser retirada a um sacerdote, porventura até um bispo. Claro, estamos a falar em coisas teóricas, porque na prática depois isto até nem chega a acontecer, mas pode ser retirada a função. A condição de diácono jamais, como a presbítero ou a de bispo. O que dormes à noite na calçada do relento, numa cama de chuva com lençóis feitos de vento, tu que tens o Natal da solidão, do sofrimento, és meu irmão, amigo, és meu irmão. Que dormes só no pesadelo do ciúme, numa cama de raiva com lençóis feitos de lume, e sofres o Natal da solidão sem queixume. És meu irmão, amigo, és meu irmão. Natal é em dezembro, mas em maio pode ser. Natal é em setembro, é quando o homem quiser. Natal é quando nasce uma vida a amanhecer. Natal é sempre o fruto que há no ventre da mulher. Tu que inventas ternura e brinquedos para dar, ventas, bonecas e comboios do ar, e mentes ao teu filho por não os poderes comprar. És meu irmão, amigo, és meu irmão. E tu que vês na montra a tua fome que eu não sei, fatias de tristeza em cada alegre bolo rei, pões um sabor amargo em cada doce que eu comprei. És meu irmão, amigo, és meu irmão. Natal é em dezembro, mas em maio pode ser. Natal é em setembro, é quando o homem quiser. Natal é quando nasce uma. Comboios de luar e mentes ao teu filho por não os poderes comprar. És meu irmão, meu amigo, és meu irmão. E tu que vês na montra a tua fome que eu não sei, és de tristeza em cada alegre porreiro, pois um sabor amargo em cada doce que eu comprei. És meu irmão, amigo, és meu irmão. És meu irmão, amigo, és meu irmão. Estamos com as conversas na rede, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Hoje, o nosso convidado é o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Temos estado a falar das várias atividades que ele tem na paróquia. Neste momento temos estado à conversa acerca dos diáconos, mas vamos continuar, uma vez que o Sr. Professor Amadeu, além de diácono, é também Ministro da Comunhão, é catequista de jovens, de adolescentes, de adultos, faz parte do CPM, dá formação aos, aos pais dos batizados. Portanto, temos aqui um campo grande para conversar ao longo destes minutos. Analisaremos também um documento do Bispo de Porto Alegre, Castelo Branco, a propósito dos confessionários que desapareceram das igrejas daquela diocese e que o Bispo pretende que sejam recolocados. Temos vontade de falar sobre Fátima, até porque o dia 13 de maio foi há poucos dias e naquele santuário estiveram cerca de 250 mil pessoas. Falaremos também de Fátima e da abertura de Fátima ao mundo, quer no que toca à Rússia, ao Ocidente, quer na queda do Muro de Berlim, quer também com João Paulo II. Se o tempo nos permitir, falaremos também das Jornadas Mundiais da Juventude, que se realizam este ano em Madrid. Os jovens terão catequeses, terão adoração ao Santíssimo e também poderão optar por um dos quatro filmes que vão estar naquelas jornadas. Um dos filmes estreou-se esta semana em Portugal, chama-se Encontrarás Dragões. É um filme comovedor e apaixonado, que fala de amor e alerta para o perigo do desamor. Portanto, estará em Portugal durante 2 semanas. Era bom que o víssemos, porquanto é um filme que ajuda a unir, ao contrário de que muitos que nós vemos e conhecemos, que por vezes de união não tem nada, tem mais de desunião do que união. Professor Amadeu, estamos a falar dos diáconos e agora eu coloco a seguinte questão. Portanto, o diácono é só para homens, uma vez que, pelo que disse há pouco, portanto, está fortemente ligado ao sacramento ao sacramento da ordem, e o sacramento da ordem é só para homens. Agora, o que é que faz como diácono? Qual é o trabalho que desenvolve? Portanto, desenvolve na sua paróquia, mas também creio que irá a outras. Diga lá, por favor. Ora, nós, para estabelecermos aqui uma, digamos assim, um termo de comparação, estamos habituados não a trabalhar com os diáconos, porque foi uma reimposição recente, mas com os sacerdotes. E sabemos qual é o leque das suas funções. Grosso modo, pelo menos, sabemos disso. E, de uma maneira assim sintética, pode dizer-se que o diácono, seja permanente ou temporário, tem as mesmas funções do sacerdote, com exclusão de duas. Não confessa, não celebra a Eucaristia. Não absolve, não consagra. São essas duas coisas só que o diácono não pode fazer. O resto daquilo que nós vemos ordinariamente o sacerdote fazer, ele pode fazer tudo como ministro ordenado e ordinário. A palavra ordinário aqui tem o sentido da ordem, da norma, da regra. É um sentido bom, portanto. Quando o senhor há pouco dizia que eu era ministro da comunhão, eu era ministro da comunhão extraordinário antes de ser ordenado diácono. Com a ordenação, o extraordinário desapareceu. Porquê? Porque o diácono permanente ou não, é ministro da palavra, é ministro da liturgia e é ministro da caridade. Desde que lhe excluamos estes dois aspectos, a confissão e a Eucaristia, o diácono é o ministro da ordem normal, da regra, de todas estas funções que nós estamos habituados a ver as sacerdotes. Dizia-me há tempos um senhor amigo, dizia assim: ah, você anda por aí a fazer de padre e qualquer dia... Não sei, ele estava a brincar. Anda a fazer de padre, um dia qualquer descobrem que o não é e depois como é? Disse: não, eu não estou a fazer de padre, eu estou a fazer de diácono, aquilo que sou. O que é que as pessoas habitualmente estão, digamos assim, têm visto apenas o sacerdote em tudo, mas nem tudo é serviço somente do sacerdote. O bispo tem a sua função, o sacerdote tem a sua função, o diácono tem a sua função. Quando não estão um destes ministros, o outro supri-os naquilo que é possível. Eu posso suprir o sacerdote em tudo, menos nestas coisas que já mencionei. E, sendo assim, podemos dizer que o diácono é ministro da palavra, Ele deve ser, enquanto ministro da palavra, ele explica, ele prega, ele dá catequese, ele prepara os fiéis para os diversos sacramentos, etc. Enquanto ministro da liturgia, nós vemos-lo a fazer o quê? A presidir aos funerais, a presidir aos matrimónios, a celebrar o batismo, a pregar, a presidir a procissões, e nisto ele não está a fazer o papel de padre, ele está a fazer o papel de diácono, porque isto pode ser feito por diácono. Quando um bispo batiza, não está a fazer o papel de padre, está a fazer o papel de bispo. Quando um diácono batiza, está a fazer o papel de diácono, porque esse é também uma função sua. Portanto, vamos talvez ficar nisto, e em síntese, o diácono é o ministro da palavra, nestas dimensões, da liturgia também, nestas dimensões, prepara o povo, prepara. Ele é o responsável nas paróquias onde está, digamos assim, encardinado e com responsabilidades. Ele é o responsável pela liturgia toda, pelo canto, ele é o responsável pelas leituras, ele é o responsável por preparar leitores, preparar pessoas que estão com encargos na liturgia. Ele, as coisas têm um pouco ser também, eu não digo bem orientadas, mas talvez encaixadas nos esquemas para não fugirem da regra, por ele, é um pouco responsável por isso. A função dele numa comunidade onde há pároco é deixar o pároco livre para aquilo que lhe é próprio. O padre, hoje, como são poucos, ele tem que passar muito do seu tempo no confessionário, ajudar os colegas e nas suas próprias comunidades, tem que passar muito do seu tempo também a celebrar na Eucaristia para aquelas comunidades todas, e o diácono isso não faz. Então faz o outro, as outras funções todas, com legítimo direito, no seu próprio papel, enquanto o sacerdote fica livre para aquilo que mesmo só ele pode fazer. E então é a liturgia da palavra, a liturgia da Eucaristia e a liturgia da caridade. Estas coisas que hoje nós devemos distribuídas, sobretudo pela Cáritas e outras funções, sobretudo pessoas que se dedicam a ajudar nas calamidades, há hoje, felizmente, um voluntariado muito generoso. Pronto, o diácono tem aí o seu papel. O professor tem aí uma missão enorme, tanto na sua paróquia como nas outras paróquias, que no fundo era a questão que eu tinha colocado, porque realmente isso abrange uma enormidade de funções, de missões, que lhe absorve, certamente, muito do seu tempo, mas pronto, bem aplicado, não há dúvida nenhuma. Agora, como é que a família reage? Quer dizer, isto absorve-lhe muito tempo. E o professor, no caso concreto do professor, diz, eu vou para diácono. E como é que a família apoia, a família retrai-se, como é que é nestes casos, como é que costuma acontecer, como é que aconteceu com o seu professor? Ora, quando se faz uma caminhada para o diaconado, uma das condições que nos é pedida é que a esposa concorde, a esposa tem de estar de acordo. Em alguns países até, e foi-me dito há tempos por um sacerdote que esteve na América, um dos nossos missionários que também anda por lá, que na América, em algumas dioceses pelo menos, e sobretudo depois dessas histórias dos escândalos sexuais no clero, começaram a tomar algumas medidas, e uma das medidas que tomam é que, para a formação dos diáconos, as esposas têm que estar presentes também. Ou seja, elas recebem uma formação igual à dos maridos, só que não são ordenadas. Mas depois, na prática, elas ficam não só a permitir que eles exerçam a sua função, mas também a colaborar com eles. Aqui ainda não chegamos a esse ponto, mas de qualquer maneira faz parte das regras que a esposa concorde com ele, com a sua ordenação, e depois, concordando com a ordenação, concorda também em, no mínimo, não impedir que ele desempenhe a sua função. Pronto, isso é muito importante. Felizmente, na situação concreta, na minha situação concreta, não tenho tido problema da oposição. A minha esposa, por razões de... vivemos com a mãe dela, portanto, a nossa sogra... Não, sogra até porque já apoiou no princípio. Portanto, temos algumas limitações, sim, sim. Mas pelo menos não há nenhuma... Há, digamos assim, a compreensão de qual é o meu papel e portanto... vamos convivendo, digamos assim, conciliando a problemática familiar. Já temos os filhos criados, a mais nova está já com 20 anos, mas também pede algum dos nossos cuidados e da nossa ajuda, portanto ainda está a estudar. E os outros já estão criados e já tomaram conta das suas vidas. E pronto, esta disponibilidade também vai ajudando e vai-se fazendo aquilo que é possível, conciliando as duas coisas, o aspecto familiar com o ministerial. No entanto, devo dizer que não deixa de ser um bocadinho difícil, não é fácil, porque a família, digamos, tem exigências de natureza vária, sobretudo quando há problemas de saúde e assim, e filhos a educar, e o Ministério também tem exigências. Conciliar as duas coisas nem sempre é fácil, mas consegue-se, porque o Ministério é sagrado, tem a bênção do Espírito Santo, foi ele que quem nos consagrou, e, portanto, quando nós fazemos tudo quanto já é possível, Deus faz o resto. Tranças de trigo, sorrindo à janela, vem cantar comigo. Os homens fizeram um acordo final: acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor. Olá, companheiro, do fato rasgado, não estendas a mão, foge do passado. Que os homens fizeram um acordo final: acabar com a miséria, acabar com a guerra, viver em amor. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo. Olá, voz. Rameiras, doutores, os homens fizeram um acordo final: acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor. Vou levar-te comigo, vou levar-te. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo. Estamos com as conversas em rede ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21 através da Rádio Boa Nova em 100.2. Hoje o nosso convidado é o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. O professor é diácono e é disso que temos vindo a conversar. Agora falaremos de um documento do Bispo de Porto Alegre, Castelo Branco, a propósito dos confessionários que desapareceram das igrejas daquela diocese e que o Bispo pretende que sejam recolocados. Daremos um saltinho também a Fátima, tanto mais que o dia 13 de maio foi há poucos dias e naquele santuário estiveram cerca de 250 mil peregrinos. Vamos procurar falar também alguma coisa acerca de Fátima. Se o tempo permitir, falaremos também das Jornadas Mundiais da Juventude, que se vão realizar este ano em Espanha, no mês de agosto, e os jovens encontrarão, portanto, catequeses, adoração ao Santíssimo e também um dos quatro filmes por que poderão optar. Um deles começou a ser apresentado esta semana em Portugal e chama-se Encontrarás Dragões. Um filme que se estreou em Portugal, portanto, como disse, no dia 19 de maio, e que se recomenda. Um filme comovedor e apaixonado, que fala de amor e alerta para o perigo do desamor. Um filme bom, aprovado pelo Vaticano, um filme que se recomenda porque se trata de um filme que nos ajuda a unir, ao contrário de muitos que nós vemos ou temos conhecimento, que contribui muitas vezes para a desunião familiar. Sr. Professor Amadeu, já falámos de confessar, da confissão, e é a altura de lhe falar deste comunicado do Bispo de Porto Alegre, Castelo Branco. Um comunicado em que ele fez sair nesta quaresma. E o comunicado diz mais ou menos isto. Eu vou passar até a citar. Muitas igrejas, em nome da estética, esconderam ou deitaram fora os confessionários. Deixaram eles mesmos de ser um sinal catequético, pedagógico e interpelativo. Gostaria que, mesmo assim, alguns a darem nas vistas, porque inestéticos, regressassem aos seus lugares, como, aliás, a Igreja nos manda, para serem utilizados. Professor, o que é que lhe parece das palavras do Bispo de Castelo Branco? Até porque é pouco vulgar alguém vir falar disto. O Bispo diz ainda que os confessionários falam de um sinal catequético, pedagógico e interpelativo. O que é que lhe parece? Eu compreendo a preocupação do Sr. Bispo de Castelo Branco, e se calhar é a preocupação de muitos bispos da nossa, tanto quanto sabemos, do nosso país, pelo menos, porque estes sinais, que no fundo os confessionários são sinais, têm desaparecido, mas também se verifica, felizmente, que em alguns lugares já vão sendo repostos no seu lugar, e noutros, os antigos, que já estavam assim um bocadinho até, digamos, não digo desatualizados, mas pelo menos não tinham um grande conforto, quer para o sacerdote que está do lado de dentro, que é para o penitente que está a confessar-se, não tinham assim grande conforto, e esse conforto tem sido criado. Mas faz falta que estes sinais existam. É certo que o importante não é o confessionário, o importante é a confissão, é o sacramento. Mas o confessionário é um sinal. E se a memória não me falha, o hoje beato Papa João Paulo II fez um apelo aqui há anos que os confessionários regressassem aos seus lugares. O Sr. Bispo de Porto Alegre, Castelo Branco, é isso, fez Dom António Dias, eu estava habituado ao anterior, que era, fazia o favor de ser meu amigo, o Sr. Dom António Dias vem fazer eco dessa preocupação, que não é só dele. É uma necessidade que se impõe, que eles sejam um sinal apelativo, como ele diz aqui assim, que sejam um sinal pedagógico e apelativo a que as pessoas não fujam da confissão. Quando o Papa, que já referimos, iniciou as suas funções, lançou este grito, que ficou ecoar por todo o seu pontificado, abri as portas ao Redentor, não tenhais medo, abri as portas a Cristo. Uma de formas, talvez a mais segura, de abrir as portas a Cristo é passar pelo sacramento da confissão. Pois o anterior Papa, como agora referiu, pois ele falou várias vezes aos sacerdotes para confessarem e para darem prioridade, portanto, a este sacramento. O atual, pois, vai na mesma linha. Eu ainda há poucos dias lia que Bento XVI, logo após ter sido ordenado, confessava 5 horas por dia. E agora, mesmo há poucos dias, ele também fez sair lá mais um comunicado da Santa Sé, em que faz um apelo também aos sacerdotes, em que diz algo parecido com isto. Portanto, o Papa pede aos sacerdotes que estejam disponíveis para confessar, como faziam os grandes santos. Portanto, o Papa pediu aos sacerdotes que sejam generosos com o seu tempo e que o dediquem a confessar, que é uma manifestação da misericórdia de Deus. Deu-lhes até o exemplo de santos como o Padre Pio, ou São João Bosco ou São José Maria Escrivá. Depois, nesse mesmo comunicado, ele diz mais ou menos o seguinte: cada confissão é uma lição de humildade e de fé para o sacerdote. Portanto, e diz que muitas vezes é a única ocasião para falar com profundidade de assuntos de consciência. Portanto, tanto um Papa como outro, de facto, apelam muito a este esforço dos sacerdotes. Professor, vamos dar um saltinho até Fátima. No dia 13 de maio, que foi agora há poucos dias, o santuário de Fátima teve entre 200 a 250 mil pessoas. A televisão falava em 200 mil pessoas, eu tive a ver um documento da Eclésia, falava em 250 mil. Qual é a sensação que dá olhar para aquela moldura humana, ver Fátima completamente, porque realmente com 200 ou 250 mil pessoas aquele santuário fica completamente cheio. Eu creio até que, e já agora aproveito para pedir a opinião do professor, é diferente a gente ver pela televisão a estar lá, não é? Com certeza. Eu já estive. Já estive também lá e, de resto, passo lá pelo menos uma semana todos os anos em trabalhos e apercebo-me que Fátima é realmente o altar do mundo. Quem está ali dias seguidos e passa, como eu faço, pelo santuário todos os dias e a diversas horas do dia, apercebe-se que o mundo inteiro passa por Fátima em 2 ou 3 dias. Tão depressa lá está uma peregrinação espanhola, como americana, como chinesa, e eu não estou a inventar nada, como polaca, como pronto. E o mundo inteiro, ao fim de 2 ou 3 dias, passou por Fátima. Ora bem, Fátima, o fenómeno de Fátima tem a ver com todo o fenómeno cristão. Fenómeno da salvação. Nossa Senhora, no princípio, ou melhor, quando o seu filho entrou na vida pública, o que é que disse? No dia em que ele fez o primeiro milagre, que foi a multiplicação dos pães. Ela apercebeu-se que aquela gente estava muito aflita, porque estava-se num casamento em que o vinho tinha faltado. Eu disse multiplicação de pães, eu queria corrigir aqui, transformação de água em vinho, que foi o primeiro milagre que o Senhor fez. E, portanto, foi a sua entrada na vida pública, foram as credenciais em que ele era o próprio Deus. Só Deus faz milagres. Então, Nossa Senhora lá estava e ajudou, deu a sua ajudinha neste milagre. É o que ela continua a fazer. E apercebeu-se daquela aflição por causa da falta de vinho, foi segredar-lhe que aquela gente estava aflita e que era preciso fazer alguma coisa por eles. Jesus disse-lhe qualquer coisa que agora não interessa analisar, mas ela confiou, voltou-se para aqueles que estavam a servir e disse-lhes o quê? Fazei tudo o que ele vos disser. Atenção, esta recomendação ficou até hoje. E ela, ao dizer fazei o que ele vos disser, disse-o para eles, mas eles, de algum modo, permita-se-me que diga assim, representavam-nos a nós próprios, a todos os homens e mulheres de todos os tempos e lugares. Porque se fizermos o que ele disser, e este ele é Jesus Cristo, é o seu Evangelho, se fizermos o que ele disser, aí os milagres acontecem. E o que é que Nossa Senhora veio fazer a Fátima e a Lourdes e a outros sítios onde tem aparecido? Veio repetir esta expressão. Agora vem dizê-la de outras maneiras, mais adequadas a cada tempo e a cada lugar. Mas fazei o que ele vos disser. A mensagem de Fátima é o que é? A mensagem de Fátima é o Evangelho. Com tónica na conversão, na oração, sobretudo o rosário. Portanto, conversão, penitência e oração. Penitência é conversão, oração é oração. Portanto, Nossa Senhora veio dizer isto. Façam o que ele vos disser. Por estas palavras. Porquê? Nesta altura faz muita falta a oração. Fazem muita falta os sacramentos, a começar exatamente por aquilo que temos estado a referir, da confissão. E depois da comunhão, que é a alimentação para a vida eterna, o alimento para a vida eterna. Tudo isto Nossa Senhora veio dizer a Fátima e continua a dizê-lo em cada ano e continua a dizê-lo sempre. E em cada ano, sobretudo nas grandes peregrinações, e a maior delas naturalmente é de maio, depois de outubro, mas entre estes dois meses há grandes peregrinações lá também que não tenham o impacto, sobretudo mediático, que têm as duas, primeira e última. Nossa Senhora está a dizer isto com muita força. E este ano, por exemplo, disse-o de que maneira? Pela voz de um bispo que veio da América. Portanto, Nossa Senhora continua a falar e as pessoas precisam de ouvir. E sem saber bem como e nem porquê, elas vão lá. Elas precisam de ouvir. E isto depois tem vindo a ser repetido ao longo de muitos anos, porque creio que no dia 13 de maio fez 94 anos que apareceu em Fátima Nossa Senhora. E Paulo VI, que foi o primeiro Papa que passou por Fátima, ele dizia algo parecido com isto. A mensagem de Fátima, de Nossa Senhora aos Pastorinhos, é uma mensagem evangélica de oração e penitência. No fundo, era um pouco o que o professor acabava de dizer. O cardeal americano que este ano esteve em Fátima, acaba por dizer a mesma coisa e acaba por reforçar aquilo que João Paulo II também dizia. Portanto, ele em Fátima, este cardeal americano dizia: a vida de João Paulo II foi poupada para que fosse instrumento de Deus para derrubar a cortina de ferro e para que a Rússia se abrisse ao Ocidente. E, de facto, tudo isso aconteceu. Realmente, Fátima é um sinal para o mundo. E eu digo uma coisa, professor, eu às vezes quando vejo, a gente vê cidades a desaparecer, ainda há pouco tempo, quando aconteceu aquele terremoto no Japão, mas podíamos falar de muitas outras situações, cidades que desaparecem, montes que ficam feitos em lama, e isto começa a acontecer, infelizmente, por todo o mundo, e eu digo, nós aqui estamos num cantinho do céu, será que não é Nossa Senhora que nos vai protegendo de tanta coisa que já vai surgindo por este mundo? Mas a verdade é esta, ela também alertou que as pessoas, os homens, falava nos homens, homens que são mulheres, que é toda a gente, que somos todos nós, pois dizia que era necessário a conversão, porque se isso não acontecesse, poderiam vir guerras, poderiam vir fome, poderiam vir calamidades. Portanto, eu penso que Nossa Senhora nos vai protegendo, mas era importante que, de facto, se desse aqui aquela conversão, aquela volta que parece-me que teme não se dar. Aliás, uma das preocupações de Bento XVI tem a ver também com a descristianização da Europa, com este cristianismo que está cada vez mais fraco. Ele próprio receia que a fé acabe por desaparecer na Europa. Eu ouvi-te entrar, vi no teu olhar que tu querias a tua coração, tocando o céu da boca, a minha alma louca. Ai, a minha voz saindo, andando sem roupa, lua de palavras. Quem mando de intenção, digo afogueado, algo sem retorno e sem razão. Foi como se pegasse fogo em água fria, como se empurrasse a escuridão. Amadeu, olha, o tempo de facto vai chegando ao fim e eu queria lhe colocar uma última questão em relação a Fátima. Nestes dias, antes do dia 13 de maio, nós víamos de todo o país, corriam, a maneira de falar, iam pessoas para Fátima a pé. São milhares de pessoas que fazem um sacrifício enorme. Chegam a Fátima muitas vezes com os pés numa desgraça, as pernas. O que é que levará estes peregrinos a fazerem um sacrifício tão grande? O que levará estes peregrinos a fazer um sacrifício tão grande? O que leva as pessoas a caminharem é mesmo exatamente a sede, a ânsia do divino. O nosso mundo hoje está muito materializado. Sabemos que a evolução das ciências, das técnicas, de tudo isto, tem criado coisas muito boas, mas também tem o seu reverso. E uma delas é que as pessoas voltaram um pouco as costas a Deus. Mas a ânsia do divino está no coração de cada um de nós. Ninguém se sente completamente realizado, ninguém se sente feliz só com aquilo que os progressos humanos vão alcançando. São muito bons, têm o seu aspecto muito, muito positivo no campo da saúde, no campo da educação, no campo de tudo, mas depois e os valores? E a família? E o aborto? E os ataques à família com casamentos de homossexuais, com tudo isto, o retirar os crucifixos das escolas, estes sinais que nos eram tão caros e que nos... E era um apelo a que nós nos voltássemos, olhássemos para cima, olhássemos para o alto. Era um apelo. Isto vai desaparecendo. E as pessoas sentem-se perdidas. E quando se sentem perdidas, voltam-se para Deus. Eu reparo que faço bastantes viagens para Coimbra e para a Guarda, por dever de ofício e às vezes razões familiares. E quando se aproximam os dias 13, principalmente o de maio e de outubro, mas todos os dias 13, a gente começa a ver grupos que vão engrossando até Fátima, chegam-se a uma certa altura. Então, da Ponte Santa Clara de Coimbra para lá, quase não há distâncias entre um grupo e os outros, é como se fosse uma peregrinação contínua. E as pessoas são à busca do divino, à busca da mensagem de Fátima. Muitas vezes vai-se buscar, vai-se para lá com uma doença, com problemas familiares, etc. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude. Mas eu não esqueço nunca o que eu vi um dia a um sacerdote, era eu ainda bastante jovem, e contou a história que se passou em Fátima entre um jornalista e um velho cigano doente. O jornalista estava ali para atacar Fátima e procurava arranjar argumentos contra. Dirigiu-se àquele cigano doente e idoso e perguntou-lhe assim: o senhor está aqui à espera de que Nossa Senhora faça um milagre curando-o? Estou. E pronto. E a conversa ficou por ali. No fim das cerimónias, e de o bispo presidente ter ali passado a dar a comunhão aos doentes, depois com a bênção do Santíssimo, como costuma fazer-se todos os anos, ou todas as celebrações, sobretudo as grandes celebrações, o mesmo jornalista dirige-se ao mesmo doente e pergunta assim: então, sente-se curado do seu mal? E o homem responde: olhe, curado não me sinto, mas o milagre já aconteceu. Porque eu disse a Nossa Senhora assim: olha, eu estou muito mal, eu estou com cancro e estou perto da morte. Mas só peço uma coisa. Oh, professor, eu vejo aqui, tem que acabar que nós estamos mesmo... Eu vejo aqui gente muito nova que está tão mal quanto eu. E se eles forem morrer, vão fazer muita falta às famílias. Têm filhos novos, filhos pequeninos, fazem muita falta. Eu já estou idoso, já tenho os meus filhos criados, não faço falta a ninguém. Então pedi à Nossa Senhora isto: ao menos dá-me, Senhora, a coragem de enfrentar a minha cruz até ao fim da minha vida e poupa a vida àqueles em vez de mim. E esse milagre já aconteceu. Estou a sentir-me assim por dentro. Muito bem. Professor Amadeu, eu agradeço a disponibilidade que teve para estar aqui no programa. Fico com pena que esta conversa não possa continuar, mas o tempo não nos permite. Mas vou-lhe pedir um favor, é que a gente continue no outro domingo esta conversa. Até porque agora disse uma coisa muito interessante, de que as pessoas têm ânsia de Deus. E eu gostava também de continuar por aí. Mas, olhe, por hoje não vai ser possível. De qualquer modo, agradeço-lhe a sua disponibilidade. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo.